Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 9 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Mechas. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 25 de junho de 2018 e nele eu trago uma correção. Como assim? Este episódio ele existiu porque eu reouvi o episódio da Telenet e percebi que eu cometi uma bobagem ao falar que somente Valles e um desenho lá da manchete, lá o D'Artagnan, foram, digamos assim, os responsáveis, né, por abrir as portas para a animação japonesa aqui pra gente. Mas na verdade eu tinha esquecido que outros dois, tão importantes quanto, surgiram na época, né, que foi o Piratas do Espaço e o Patrulha Estelar. Então eu ouvi aquilo e digo, não, peraí, pô, não pode ser só isso, não. Tá faltando alguma coisa. Aí eu fui buscar lá na minha memória, né, no meu HD da memória, e relembrei, digo, não, realmente houve esses animes aqui na manchete. Então, como uma forma de compensar a bobagem que eu falei no episódio passado, né, restringindo o universo de animes, né, a nossa porta de entrada somente a Valles e a D'Artagnan, e referenciando e reverenciando também, né, esses robôs gigantes, foi que eu resolvi, então, criar esse episódio aí voltado para os mechas, porque, afinal de contas, esses robôs gigantes tomaram conta de toda a nossa infância e influenciam a gente até hoje, né? Um dia desse estava passando aí Pacific Rim, que não me deixa mentir. Então, eles são realmente demais, encantam a gente, porque são gigantões, são bonitões, forte pra caramba, né? Tem todo um traquejo lá com eles que encanta até hoje. Então, fiz esse episódio aí como essa forma aí de reverenciar esse estilo, né, de animação, de jogo e os próprios robôs gigantes, né, como eles são. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio, abrindo, né, com chave de ouro esse episódio de hoje, não poderia faltar o Mazinger Z, digamos assim, que foi o avô praticamente de todos os robôs gigantes que existem hoje em dia, né? Muito que os robôs têm hoje foram influenciados pelo Mazinger Z. O Mazinger Z lançado para o Super Famicom e a música Jet Scrander, que é a música de abertura do desenho. Sensacional, bicho. Ela tem uma pegada assim de música setentista, né? De japonesa, com uma gafieira que, ó, é encantador mesmo. Sensacional. Só você ouvindo para você entender o que eu tô falando. Para o Mega Drive, a gente vai ficar com a música Galvanic Gear para o jogo Musha, ou também como ficou conhecido lá fora, Musha a Leste, porque ele na verdade é uma espécie de spin-off dessa série aí a Leste, que foi lançada aí para o Super Famicom. E fechando, né, as referências de hoje, mais um clássico, dessa vez aí o Macross, lançado para o Super Famicom com a música SDF. Então é isso, galera. Esse episódio, para quem gosta dos jogos da Nintendo, né? Mais especificamente do Super Nintendo, vai se deliciar, porque é quase totalmente dedicado aos jogos, né, dessa empresa aí. Hoje tem pouco Mega Drive, tem muito mais Super Nintendo. Não sei porque eles deram muito mais as caras no console da Nintendo do que no da Sega, né? Vai entender. É isso, espero que vocês curtam. E os ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar. Estou aí no Twitter e no Telegram. Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para o somdocartucho@gmail.com. Se você curtiu o podcast, considere em compartilhar, avaliar ele lá na Apple Podcasts e assinar, porque tudo isso ajuda bastante, né? Site para comentários e discussão, o somdocartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira, portanto, a partir de meia-noite já está lá mais um refogado. Lembrando a você que este é o penúltimo episódio desta temporada e que também o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e você vai encontrar ele em qualquer agregador aí de podcast. próxima semana, um podcast, não, um episódio, né? Mega especial, fechando com chave de ouro essa temporada, que eu fiz com o pessoal lá da Warp Zone, o JP Moraes e o Sidney Rodrigues, na época ainda quando eles tinham o podcast dele, o Versus. Então, bicho, o cacete vai comer, vai ser uma batalha Nintendo versus Sega e vamos ver quem é que vai ganhar. Então fica ligado na próxima semana que vai ser o último episódio e tenho certeza que vai todo mundo curtir. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos encontramos então na próxima semana. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, podcast, quer dizer, o episódio, né, do número 29. Dessa vez, esse episódio de hoje, como vocês já devem estar vendo aí na postagem, ele vai se tratar sobre os mechas, sim, esses robôs gigantes que encantam gerações, né, com seus poderes, suas atitudes badass, né? E animações e mangás dos quais eles fazem parte. E eu preciso dizer a vocês que essa pauta surgiu, assim, de uma última hora. Eu estava reouvindo o episódio passado, né, que eu gravei sobre a Telenet. E eu falei uma coisa lá com relação aos desenhos que passavam na Rede Manchete. Eu comentei que Valles teve uma importância grande, né, aqui, né, pra gente, o pessoal aqui de Recife, especificamente, introduzindo, né, as animações japonesas para nós, porque eu tinha dito que até então a gente tinha contato com os desenhos da Rede Manchete, mas não no naipe do que Valles trouxe pra gente. Em parte é verdade, em parte não é verdade. E onde é que se encaixa isso tudo é que eu vou explicar agora. A Rede Manchete, ela trouxe sim esse desenho que eu comentei no episódio passado, que foi o D'Artagnan, que eu vou deixar aí na postagem do episódio de hoje, para vocês darem uma conferida. E ele, claro, é um anime, né? Um desenho japonês. Mas lógico que nessa época do D'Artagnan, também passavam também outros dois desenhos, que eu não sei porquê, lapso temporal mesmo, eu esqueci, coisa de velho, né? Eu esqueci de mencionar. Passava dois desenhos sensacionais na Manchete na época, que era o Groyzer X, que aqui no Brasil ficou conhecido como Piratas do Espaço. Perdão, Piratas do Espaço não. Piratas do Espaço, E o outro, que foi o Patrulha Estelar, que era o Yamato, não sei o que lá, que até hoje o pessoal faz animação com relação a esse Yamato e todo, que foi um navio lá do Japão que participou lá da Segunda Guerra Mundial, que foi afundado, enfim, tem toda uma história aí que imagino que os ouvintes aí do Japão saibam muito melhor do que eu essa história aí do Yamato. E então, eu pensando nisso, eu digo, eu ouvi o que eu falei, essa, entre aspas, barbaridade, né, de dizer que a Manchete não trouxe. Mas ela trouxe sim, né, que foi esse Piratas do Espaço e o Patrulha Estelar. E são sensacionais e o que me motivou a fazer essa pauta de hoje foi justamente o Piratas do Espaço, porque eu não sei se vocês conhecem esse Groyzer X, que eu vou deixar também aí o link do vídeo na postagem desse episódio para vocês conhecerem. Ele é uma espécie, ele digamos assim, de uma forma resumida, ele funcionaria como se fosse um Jaspion de desenho, só que uma versão pretérita, né? Bem mais antiga, com aquele traço japonês da década de 70. Então, pensando nisso, eu digo, pô, vou fazer um episódio então baseado nos mechas para poder corrigir essa bobagem que eu falei dos desenhos lá da Manchete que não tinha, que tem, que eu acabei de citar para vocês aí quais são. Então, assim, fazendo essa redenção, eu trago para vocês com muito prazer esse episódio de hoje, voltado exclusivamente para os mechas, né? Esses, ou os robôs gigantes, como a gente gosta de chamar, né? Porque eles são foda, velho. Robô gigante não tem pra ninguém, não. Quando eles aparecem, fica todo mundo louco. Tem aí, o Gundam tá aí pra falar, né? Quando o Gundam aparece, quando ele apareceu lá naquele... Quem assistiu aí o jogador número 1, puta merda, aquela cena do Gundam. Caraca, velho, foi sensacional. Então, me redimindo, eu trago pra vocês o episódio de hoje. E eu já vou abrindo o episódio de hoje em grande estilo, já em clima de mecha, né? E clássico, reverenciando o clássico, que é o Mazinger Z, lançado aí para o Super Famicom, com a música Jet Scrander, por Shinichi Tanaka. Vamos ouvir essa pérola relembrar o tema de abertura para aqueles, os saudosistas. E depois vamos aos comentários. Se liga então! Show de bola, bicho. Meu irmão, que música arretada essa, velho. Jet Scrander para o jogo Mazinger Z, para o Super Famicom, por Shinichi Tanaka. Sim, amiguinhos, Mazinger Z é esse robôzão clássico aí, bem estilo Groyzer X também, que dos quais os Tokusatsu tiveram, né, os Super Sentais, né, tiveram essa influência, vieram deles. Né, para ser mais preciso. E o Mazinger Z, ele é aquele robôzão clássico onde o cara monta nele, né, entra no robô e sai controlando para detonar com os monstros que aparecem. Nesse caso da história do Mazinger, é o exército lá de robôs e monstros lá do Dr. Hell estão tocando terror lá em Tóquio, e cabe aí ao Koji Kabuto, que é o piloto, né, do Mazinger, detonar lá com o Dr. Hell e seu exército maligno aí de monstros e robôs gigantes também. Show de bola! Essa versão do Super Famicom, é uma versão que ela reverencia diretamente o anime, que é da década de 70, se eu não estou enganado. O início da década de 70, final de 60, eu acho. E tem aquele traço característico mesmo de desenho anime japonês dessa época. Os personagens, eles têm as feições assim mais arredondadas, né, nessa época. E lembra muito o traço do pessoal do Estúdio Ghibli, né? Esse, como eu falei, esse jogo, o Mazinga Z do Super Famicom, ele só saiu lá, né? Nunca chegou aqui no Brasil, tampouco Estados Unidos, Europa, etc. E ele tem essa relação direta com o anime. De forma que a gente que não conhece, né, ou não teve contato com o desenho, se jogar, não vai sentir que o jogo seja tão empolgante. Porque o gameplay dele é bem simples. Ele é uma espécie de beat'em up, shoot'em up, a mistura dos dois, só que side-scrolling. E o personagem lá, você joga com os três robôs da série lá, do desenho animado, que é o Mazinga Z, e o acho que o Grandini, o nome dele, eu não me recordo agora. E esses robôs fazem a mesma coisa que você via no desenho, e o mais legal é que os personagens, os inimigos que aparecem no jogo, são os mesmos também do desenho animado. Então, assim, pra gente que nunca viu o desenho, fica assim uma coisa. É um jogo bem padrão, assim, bem comum. É bacaninha só. Ele tem uns golpes lá de karatê, bem legal, que é engraçado você ver um robô, uns pernão, cada canela da porra, fazendo aqueles golpes de karatê. Então, assim, pra gente, como eu falei, que não viu o desenho, talvez não faça tanto sentido. Mas pra quem assistiu a série ou conhece o desenho, putz, velho, vai se sentir em casa, porque tá tudo lá, as referências, os socos voadores, né, que o Mazinga, a característica maior dele, ele tinha várias armas no corpo dele. Tinha raios de calor, laser, uma porrada de coisa. Mas o mais bacana dele era justamente os braços, né, que ele soltava os braços iam em forma, assim, de foguete e saía detonando tudo que vinha pelo meio do caminho. Inclusive a abertura do Mazinga, que eu vou deixar pra vocês no podcast, se der uma sacada, ela ressalta bastante essa característica desse personagem. Então vale muito a pena dar uma conferida, mas assim, pelo fator histórico e pela curiosidade também. Não é um jogo excelente, mas pelos motivos que eu citei, né, vale a pena dar uma conferida. Agora, essa música aí, velho, japonesa, que negócio arretado, velho. Com todo respeito a quem é japonês e que gosta do estilo, lembra um pouco a gafieira daqui do Brasil. É muito bacana. Isso eu tô falando com respeito mesmo, porque gafieira é legal o estilo dela, mas dá uma sacada nisso aqui, ó. Fica esse órgãozinho, né? E esse baixo do acompanhamento. Que negócio gostoso, velho. Muito, muito bacana mesmo. Ficamos então aí com Mazinga Z para o Super Famicom, por Shinichi Tanaka, com a música Jet Scrander. Na sequência, outro mecha badass aí. Dessa vez, você incorpora o mecha no jogo Metal Combat, também lançado aí para o Super Nintendo, com a música Training Majin, por Yuka Tsujioko, Kenichi Nishimaki e Masaya Kuzumi, para o jogo Metal Combat. E eu vou dizer depois aí que a música passar o motivo pelo qual nós incorporamos o mecha nesse jogo. Se liga então e vamos aos comentários depois da música. Training Majin para o jogo Mortal Kombat do Super Nintendo por Yuka Sugiyoko, Kenichi Nishimaki e Masaya Kuzumi. O Mortal Kombat, para quem não conhece, ele é o sucessor direto do Battle Clash, que também foi lançado para o Super Nintendo, e ele é um jogo que se baseia lá naquela Super Scope. Por isso que eu falei para vocês aí, antes de começar a música, que você incorpora, na verdade, o mecha, porque quando você bota lá usa, né, a pistola do Super Nintendo, aquela bazuca, que, diga-se de passagem, não é nem um pouco prática, né? Eu tive a oportunidade na época de jogar uma, quer dizer, de jogar um jogo com a bazuca, né? Que foi o jogo do Yoshi, que eu não me lembro, acho que é aquele da... Porra, esqueci o nome agora. É um jogo do Yoshi aí, faz muito tempo que eu joguei isso aí. E tipo, a bazuca é totalmente desconfortável, assim como era a Menacer. Só que a Menacer do Mega Drive era menos desconfortável do que a Super Scope aí do Super Nintendo. Então o lance de você incorporar o mecha, porque você usa a Super Scope, então você joga o jogo, ele é em primeira pessoa, e você vê a tela, é o visor do robô, né, da, digamos assim, da cabeça do robô, do que tá passando, que nem o Homem de Ferro, né, do lado dos Vingadores, aquela visão que você tem. O jogo é muito bacana, tem gráficos muito competentes, muito bacanas, e uma história até complexa, né? Porque ela passa tempos depois do Battle Clash, né? A sequência direta mesmo do Battle Clash. E assim, eu fiquei surpreso quando eu tava procurando a playlist, né, pra montar ela, de saber que esse jogo tinha esse desenvolvimento, né? Esse gameplay baseado aí na Super Scope. Então ficamos com a música Training Majin para o jogo Mortal Kombat. E na sequência vamos para outro mecha clássico aí do Mega Drive, o Aero Flash. Ele por pouco não participou do episódio lá das mulheres, né? Do Elas, lá foi uma homenagem ao Dia da Mulher, que o som do cartucho que eu fiz, né, pro som do cartucho. Porque quem pilota é uma mulher e ela é super badass também, naquele naipe que eu comentei no episódio lá do Mulheres, que se você não ouviu, chegou aqui hoje, dá lá uma conferida que vale muito a pena. Então na sequência vamos para Aero Flash com a música da fase 4/1 por Hanauri Musumi, e na sequência vamos aos comentários. Aero Flash para o Mega Drive aí com a música Stage 4-1, né? Fase 4/1, o Hanauri Musumi. Aero Flash é um shmup lançado aí para o Mega Drive que tem influências diretas aí do clássico Macross e do Gundam. O Macross pela forma da jogabilidade e o Gundam pelo fato de você alternar, né, o personagem principal lá, que, como eu falei, é um piloto, uma mulher piloto, a Anna Schwinn, né, como ela ficou conhecida na Europa, e no Japão, Zana Kini, que é como ela é chamada, né, originalmente, ela pilota essa nave que se transforma num mecha, esse robô gigante aí, badass. E o lance todo do Arrow Flash, com relação ao seu gameplay, a grande sacada, apesar de, como eu falei, né, é um shmup como qualquer outro, mas o que dá aquele toque especial nele para se tornar um pouco mais além do shmup é o fato de, durante o jogo, você pode alternar entre a forma de jato, né, de nave, para a forma de mecha. E cada um tem uma jogabilidade diferente, né? E o jato, ele é mais veloz horizontalmente, já o mecha, ele é mais veloz verticalmente. Os ataques do jato, da forma em jato, são mais precisos, são mais pontuais, enquanto que na versão do mecha, do robô, ele é mais amplo, né? Então isso tudo afeta o gameplay e faz com que você tenha uma estratégia diferenciada para cada fase e em cada momento da fase, à medida que você vai progredindo, né? Porque você não pode passar o tempo todo numa... Você pode, não é obrigado, mas o ideal é que você vá alternando ao longo da fase. Inclusive até os especiais mudam bastante, né? Tem o especial da forma do robô é mais voltado para a defesa, enquanto que o especial da forma do jato é voltado para a forma de ataque, né? Que você seleciona isso antes de você começar o jogo. Vale a pena dar uma conferida, o jogo é muito bacana, tem gráficos bem competentes e é um shmup diferente, né? Por isso, pelos fatores que eu já supracitei. Na sequência, vamos para outro jogo do Mega Drive, dessa vez a versão badass do Mazinger, que ficou conhecida como Mazin Saga Mutant Fighter. Esse jogo aí que tem robô gigante à torta e direito, uma espécie de beat'em up, side-scrolling também. É, como eu falei, uma versão badass aí do Mazinger. Então vamos para a música Kaiju Battle, por Kazuo Sawa, para o jogo Mazin Saga Mutant Fighter. Frenético, Kaiju Battle, por Kazuo Sawa, para Mazin Saga Mutant Fighter, para o Mega Drive. Como eu falei aí, ele é a referência direta aí do Mazinger Z. Na verdade, ele funciona mais como se fosse um reboot, né? Só que um reboot bem badass mesmo. Nesse jogo aí, ele é uma espécie de beat'em up também, side-scrolling, e as fases são divididas, se eu não me engano, em quatro partes, das quais as três primeiras você joga com um robôzinho pequenininho, e na última parte, né, acho que é a quarta parte de cada fase, é que você luta lá na forma gigantona lá do robô e o pau come valendo. Muito bacana, porque ele tem esse visual assim mais agressivo, né? É, a história é a mesma, Dr. Hell volta, só que agora com outro nome, né? Como foi um reboot, é o Kaiser God, ou é o God Kaiser, né? Que é o God Kaiser Hell. volta lá com os mesmos monstros da série clássica, só que também repaginada essa galera toda. E cabe lá ao Mazinger Z detonar com o rabo lá do Dr. Hell. Bacana, vale a pena dar uma conferida. É um jogo, assim, pouco conhecido para o Mega Drive, mas altamente impactante, com trilha sonora nesse ritmo aí, essa batida aqui todinha aqui, assim, ó. É tudo assim o jogo. Parece que o cara só pegou essa batida. Uma coisa que eu tenho a chamar a atenção nesse jogo, eu quero que vocês deem só uma reparada nisso aqui, ó. Essa batida é o sampler da música, né? E ficou uma captura que não ficou muito legal, né? Você vê, parece que tá um chiado. É a qualidade apenas de quem fez a captura do som lá para fazer o jogo. Poderia ter feito melhor, porque o jogo é muito bacana. Na sequência, voltamos, né, para o sistema da Nintendo com o jogo Xardion para o Super Nintendo, ou foi para o Super Famicom, eu vou dar uma verificada aqui, depois eu digo para vocês, com a música Fiera Surface por Kohei Tanaka. Então vamos para esse clássico e depois aos comentários. Me chamou a atenção dessa faixa aqui, e o motivo de eu ter escolhido ela é que ela é uma faixa assim bem minimalista. Ela tem esse elemento base aqui que fica tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Isso aqui, ó. Ela fica com essa base e vai recebendo elementos ao longo do seu desenvolvimento. Isso foi o que me chamou a atenção, achei bem interessante, mas ela não perde essa característica minimalista dela. Xardion, um jogo para o Super Nintendo, né, Super Famicom, com a música Fiera Surface, por Kohei Tanaka. Esse jogo, provavelmente pouco conhecido, né? Acho que a maioria dos jogos que eu vou falar aqui, tem uns que eu nunca nem ouvi falar, inclusive eu acredito que vocês também não ouviram falar. Mas o lance do Xardion, ele é um jogo de plataforma, né, de mechas, e o legal é que você não fica com apenas um robô. À medida que você vai progredindo nas fases, você vai ganhando outros robôs que tem cada um com características bem específicas. São um total de 4 robôs, cada um com suas habilidades especiais. E o legal desse jogo é que ele tem esses elementos de RPG, né? Você vai evoluindo o seu personagem lá, uma espécie de pontos de experiência. Vale a pena dar uma conferida. O jogo, assim, ele aparentemente ele é meio lento, assim, no primeiro momento que você joga. Mas o legal dele é justamente, entre aspas, esses puzzles que acontecem nas fases, né? Você saber usar os elementos corretos de cada robô para que você possa vencer as fases, né? Na verdade, é o gameplay que vai contar aí que são esses robôs aí diferenciados. Então ficamos com Xardion, né? Que a gente falaria Xardion, com a música Fiera Surface, por Kohei Tanaka, para o Super Nintendo. Na sequência, o homem que se transforma num mecha, Uchu no Kishi, Tekkaman Blade, que também baseado em anime clássico aí japonês, com a música Wild Mecha Battle, pelo compositor Skeleton. Só um comentário que eu gostaria de fazer com relação à música anterior lá do Mazin Saga do Mega Drive, com a música Kaiju Battle. Eu fui dar uma procurada na palavra Kaiju e ela significa monstro. Eu procurei ela por conta do lance do filme do Pacific Rim, né? Não sei se vocês lembram que o nome dos monstros lá, quando apareceram, era chamado de Kaiju. Chamava de Kaiju, e Kaiju nada mais é do que a palavra japonesa para monstro. E aí eu achei interessante e queria compartilhar isso com vocês. Então vamos para a música Wild Mecha Battle, para o jogo Uchu, no Kishi Tekkaman Blade. Me perdoe aí a pronúncia, quem é do Japão aí, ou quem manja do japonês, porque realmente não entendo muito não. Eu só tenho uma boa vontade de falar. Pelo compositor Skeleton. Vamos lá conferir essa maravilha e depois vamos aos comentários. Show de bola, também bem frenético. Na verdade, as músicas dos jogos de mecha, né, desses robôs gigantes, em geral, tem essa pegada assim, bem frenética, ou muito influenciada aí no heavy metal, como é o caso aqui do Tekkaman Blade, que eu acho que eu chamei agora há pouco Tekkaman Blue, eu acho. Eu errei, é Tekkaman Blade. E, como eu mencionei aí, ele é baseado aí no anime e mangá homônimo. E o cara lá, ele tem a habilidade de se transformar num mecha e ele sai derrotando aí hordas de alienígenas em formatos de inseto, né, insectoides, que são robôs, esses alienígenas. Alienígenas em formato de inseto, velho. E aí o cara tem essa lança aí, que parece uma espada ela, que é a blade dele, né? E o nome dele é o Tekkaman, né? Eu não sei qual é o significado desse Uchu no Kishi, mas se fizer uma pesquisa a gente acha com certeza. E o jogo assim, ele é bem bacana e o personagem ele lembra muito, muito, muito mesmo os personagens do Gundam, da série Gundam. Então foi lançado somente lá no Japão, lá pro Super Famicom, e vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo aí na postagem, para vocês verem como é bacana e o personagem assim tem um visual porra show de bola. Então ficamos com a música aí, Wild Mecha Battle, pelo compositor Skeleton, para o jogo aí já supracitado, Uchu no Kishi Tekkaman Blade, para o Super Famicom. Na sequência, vamos para o Musha, ou Aleste, como ficou conhecido, né? Aleste 2, para o Mega Drive, com a música Galvanic Gear, por Toshiaki Sakoda. Vamos lá então. We'll be right back. Show de bola, Galvanic Gear para o jogo Musha, por Toshiaki Sakoda. Esse jogo aí, esse clássico do Mega Drive. Musha é um shmup vertical que tem gráficos excelentes, as cutscenes desse jogo são absurdas. E o que chamou a atenção bastante na época, né? Porque ele é um jogo de 1990 e, assim, para a qualidade que ele traz pra gente, é algo assim muito à frente do seu tempo. Vale a pena dar uma conferida. É um jogo bacana, você pilota lá um mecha e a história dele é basicamente essa piloto aí, mulher, que tem por objetivo, né, ela perde lá os amigos dela e descobre que um supercomputador aí tá tocando terror no planeta Terra, isso no ano de 2290, se eu não estou enganado. Então esse supercomputador tá detonando com as defesas do planeta Terra e atacando ele também, né? Mandando outros robôs para acabar com a Terra. Por qual motivo eu não sei, você vai descobrir quando estiver jogando, se souber japonês. Então ficamos com a música aí, Galvanic Gear, para esse clássico aí do Mega Drive, Musha, por Toshiaki Sakoda. Na sequência, um clássico que confundiria você com qualquer jogo lançado para o PlayStation do gênero, que é o Esprigan Powered para o Super Famicom. Excelente jogo de mechas, bicho. Eu vou botar também o vídeo para vocês aí verem a qualidade, vocês vão ficar bestalhados de ver o que o Super Nintendo é capaz de fazer. Então vamos para ele agora com a música Outer Space por Motumi Izumura e Hisashi Matsushita. Show de bola, esse baixo aí potente, né? Esprigan Powered para o Super Famicom com a música Outer Space por Motumi Izumura e Hisashi, acho que é Hisashi ou Hisashi, não sei, Matsushita. Bem, sobre esse jogo, eu acho que o que destaca-se dele é justamente o visual. Ele tem uma jogabilidade bem simples, a interface lá dos botões é muito fácil, você só usa dois botões, né, para poder atacar. Acho que bombas e ataque normal. Mas o lance todo do Esprigan é o visual dele, como eu já falei, que ele é soberbo, uma coisa maravilhosa. E essa série Esprigan, ela não tem relação nenhuma com o desenho, apesar de levar o mesmo nome. São coisas totalmente distintas, mas ela já deriva da série que foi lançada para o PC Engine, né? O PC Engine lá, o CD, os jogos de CD dela. Então talvez ela tenha tentado colocar esse elemento, né, gráfico, que já vinha do CD no Super Famicom e conseguiu com maestria, que ficou maravilhoso. Quem puder conferir depois aí o vídeo que eu vou deixar na postagem, vai ver como o jogo é belíssimo. E como eu falei, o gameplay dele é bastante simples, você sai atirando na galera, sempre tem um chefe no final, e o lance é esse, aí passando de fase, atacando inimigo, derrotando chefe, and so on, né, e por aí vai. Então, Outer Space, para o jogo Spriggan Power para o Super Famicom. Na sequência, Metal Warriors, esse clássico aí da Konami, com a música Vital Mission por David Warhol e Eric Swanson. Se liga aí. Show de bola. Quem não lembra aí do Metal Warriors aí pro Super Nintendo? Esse clássico da Konami, né? Você tinha uma porção de robôs que você podia jogar, né? Assim como já mencionei no jogo anterior aí, no Xardion, você tem essa possibilidade aí de usar vários mechas. Mas o que me chamou a atenção na época foram duas coisas. Uma é que ele lembra muito aquele jogo da Capcom, que eu sempre esqueço o jogo de luta. Toda vez que eu falo nele, eu esqueço e lembro depois no outro episódio. aqui, Full Metal, sei lá, uma coisa assim, que é só de robô da Capcom, um beat'em up da Capcom, muito bacana. Então, o personagem principal desses Full Metal, não sei o que lá, da Capcom, o principal é um vermelhinho, que lembra muito o do Metal Warriors, né? E assim como em Metal Warriors, você, lá nesse da Capcom, fica lá, o personagem sai do robô, né? E você vê ele lá, miudinho lá, o ser humano, com um jetpackzinho. E Metal Warriors é assim mesmo. E o gameplay ajuda bastante, né? Porque você joga também, tanto como mecha, como com o ser humano, né? O piloto, na verdade, do mecha. Ele sai do robô, ele tem lá o jatinho nas costas. Lógico, a arma que ele possui não dá pra matar quase ninguém, só outros humanos. Mas o que adiciona no gameplay é que você entra em lugares que o robô não conseguiria normalmente. Então fica esse clássico aí, essa menção honrosa, né, ao Metal Warriors da Konami para o Super Nintendo, com a música Vital Mission, né, Vital Mission, por David Warhol e Eric Swanson. Na sequência, um clássico obscuro para o Mega Drive, mas sensacional, o Ranger X, com a música da fase 5/2, Access Tube, e a música também do chefe, por Yoshinobu Hiraiwa. Vamos lá então conferir essa maravilha. We'll be right back. Muito bacana. Ranger X, com a música da fase 5/2, Access Tube, e a música do boss, né, do chefe lá, pro Yoshinobu Hiraiwa. É, Ranger X, na época, quando ele chegou aqui no Brasil, esse jogo é de 93, ele chegou até um pouco tardiamente aqui. Eu acho que, se eu me lembro bem, ele chegou numa época onde o PlayStation já estava fazendo seu sucesso lá, como o Joel falou lá no episódio lá do Spots, com as telas verdes, né, nas locadoras, com In-Eleven e Super International Superstar Soccer. Então, assim, ele não teve tanto destaque como deveria. Para quem olha assim rapidamente, ele lembra bastante um jogo da Treasure. Pela jogabilidade dele, né, uma coisa assim bem diferenciada, e a forma gráfica dele também, com a qual ele se apresenta. Esse jogo, ele na época, ele ficou conhecido por, tipo, praticamente estourar a paleta de cores do Mega Drive. A quantidade de cores que ele usa é absurda, um dos jogos mais coloridos aí lançados para o Mega Drive. E tem um gameplay bastante interessante, porque tem o lance lá da arma, né, do Ranger X, é uma espécie de um canhão que ele usa. Ele tem um jatinho nas costas, esse mecha aí, e tem a motoca dele, né, uma motinha lá que ela não sai de perto dele. É uma coisa que adiciona ao gameplay do jogo, essa moto, né? Então, muito bacana. Acho que todos os jogos aqui hoje vale a pena dar uma conferida, porque cada um deles, apesar de ser nesse tema aí de mechas, né, de robôs gigantes, tem uma característica, né, do gameplay diferenciada. Isso é que é bacana. Não sei se é pelo fato de trabalhar com robô que você pode aumentar essa gama aí, né? Talvez seja por isso mesmo, né? Então vale a pena dar uma conferida nesse jogo aí, que ele é um clássico mesmo. Vale a pena mesmo. Acho que tem um texto dele da Tectoy, pessoal do blog da Tectoy. Eu vou ver se eu encontro ele e compartilho com vocês lá pelo site, junto com o vídeo do Ranger X. Na sequência, vamos para o clássico absoluto japonês, o Macross, com o jogo Super Dimension Fortress Macross Scramble Valkyrie, que foi lançado também para o Super Famicom, com a música SDF, que é a música que dá nome ao jogo, né? Super Dimension Fortress, por Noboru Yamane, para o jogo aí já mencionado Macross, esse clássico do Super Famicom e o clássico das animações também. Então vamos lá conferir. sensacional SDF Super Dimension Fortress para o jogo Super Dimension Fortress Macross Scramble Valkyrie, lançado aí para o Super Famicom pelo compositor Noboru Yamane. Cara, que música sensacional. E como eu mencionei lá atrás, né? Quer dizer, lá no início do programa, Arrow Flash bebe dessa fonte aí e Macross, como foi a sua referência, segue essa risca aí. Você, o lance do você jogar com a nave e a nave se alternar aí no mecha. Jogabilidade bastante fluida, um shmup aí de primeira, bem frenético também, cheio de opções, cheio de jogadores. São três jogadores que você escolhe ao longo do jogo, se eu não estou enganado. E fica aí a dica para mais essa pérola. Hoje só tem pérolas aqui de shmups e de mechas, né? Então tudo isso aí vai constar lá os seus vídeos, seus respectivos vídeos, na postagem desse episódio de hoje, que tá cheio de link lá para vídeo agora. Baseado aí dos mechas, muito bacana. E esse Macross aí, essa versão que foi lançada aí pro Super Famicom, ela se baseia também no anime. Em algum momento aí, entre dois animes que foi lançado lá do Macross, a versão Love e a outra lá, que eu não me recordo agora o nome. Mas é muito bacana. Pena que só foi lançado lá pro Super Famicom. E uma coisa que eu não entendo é como é que robôs assim, uma temática tão bacana, pouco a gente teve acesso aqui no Brasil, né? Até porque nessa época já tinha sucessos, como eu já mencionei até no episódio passado, né? Como o Yu Yu Hakusho. Lógico que não são sobre o tema de robôs, mas são animes. Então, assim, acho que trazendo isso pra gente, como até o Cartoon Network na época trouxe, né? O Gundam, a série Gundam Wing, na verdade, faz brilhar o olho da gente, né? Então, e facilitaria também o acesso desse tipo de jogo. Mas talvez tenha sido isso muito tardiamente, né? Lançado. E a gente já estava acompanhando outras coisas, de modo que se lançasse pro lado de cá, não ia ter o efeito que teve, né, no seu país de origem. Então ficamos com a música SDF para o jogo Macross, né, Shooting Macross, como ele é conhecido, pro Super Nintendo. Eu comecei o programa de hoje falando do Mazinger Z, estou terminando ele, estamos já chegando ao finalzinho do programa, com os Power Rangers. Lógico, uma coisa tem que influenciar a outra, e tá aí a influência em Power Rangers, né? Com os seus Super Sentais e os seus Super Robôs. Essa versão aí para o Mega Drive, que é a rinha de robô gigante junto com monstros gigantes também. Então vamos com a música da fase 7 e 8 por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi para o jogo Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition para o Mega Drive. Se liga aí e vamos já finalizar o programa daqui a pouco. Muito bacana. Mighty Morphin Power Rangers, The Fighting Edition, para o Mega Drive. Com a música da fase 7 e 8, por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi. Esse jogo, vale a pena destacar aqui, que ele é a versão não licenciada pela SEGA. Uma galera lá da Tailândia, se eu não estou enganado, pegou a versão do Super Nintendo, adaptou ela à versão do Mega Drive, né? Refez o jogo para o Mega Drive e lançou para ele sem a autorização da SEGA. Isso é que é ser cara de pau, viu? Mas ficou muito bacana. Os gráficos dessa versão tão competentes quanto a versão do Super Nintendo, que na verdade a melhor versão é a do Super Nintendo, que tem uma jogabilidade excelente, uma série de combos que você pode fazer lá com os personagens, uma diversidade até bacana, né, de personagens lá, dos robôs, né, você, parece que você joga com três tipo de Megazord, tem o Ninja, tem o Clássico, e acho que outro lá que eu não tô lembrado agora, e tem os monstros também. Então, muito bacana, tanto a versão do Super Nintendo como a do Mega Drive. Lógico, a do Super Nintendo é melhor. Eu não me lembro porque agora eu não peguei ela. A música eu peguei do Mega Drive, talvez pelo viés que eu tenho, né, do chip sonoro do Mega Drive, que me encanta bastante. Eu gosto muito das músicas do jogo do Mega Drive. Acho que já deu pra notar, né? E ele tem essa pegada aí que é idêntica, né, ao do Super Nintendo. Então, vale a pena dar uma conferida nessa pérola aí. Como eu falei, foi uma homenagem, porque como eu comecei com Mazinger, que foi o que deu pontapé, né, pra isso tudo, acho que nada mais justo do que falar dele, né, do Power Rangers, que teve uma influência enorme aqui pra todo mundo na época. Eu não curtia muito não, eu gostava mais do Changeman, do pessoal lá do que passava na Band também, eu esqueci agora o nome, que também era o clone do Changeman. Mas o Power Ranger já estava um pouquinho grande quando chegou aqui no Brasil e já não viajava mais em Super Sentais. Mas ficou aí essa referência e chegamos então ao fim de mais um episódio do Som do Cartucho. Ouvintes sabem como me encontrar, né? Estamos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e agora temos o grupo aí no Telegram, o Som do Cartucho. Você digita lá na busca do Telegram, o Som do Cartucho, tudo em caixa baixa e tudo juntinho. E aí, caso haja interesse, você manda mensagem para mim e eu te adiciono lá no grupo, cujo propósito dele é discutir pautas, né, tornar, né, essa equipe mais unida, a gente possa falar mais sobre os temas dos jogos, discutir mesmo os temas passados, né, o que já foi colocado aí em pauta, sugerir novas e falar sobre videogame, jogar a conversa fora aí, que às vezes vale a pena. Beleza, então? Então, basta acessar lá o Telegram e que eu adiciono você lá ao grupo. Não esqueçam também de avaliar o Assoprando Cartuchos lá no iTunes, porque, como vocês já sabem, se você não avalia, não dá XP. Ok, então, amiguinhos, vocês vão ficando agora aí com a música Airport, para o clássico Gundam Wing Endless Duel. Esse jogo que eu já trouxe aqui duas vezes, tanto em jogo de luta como lá no especial da Natsumi. Deem uma olhada para quem não conferiu ainda, porque tá muito bacana. E essa música é a primeira, né, a que abre o jogo lá, também pelos mesmos compositores aí, o Hiroyuki Iwatsuki e o Haru Ohashi. Então, enquanto o próximo episódio do Som do Cartucho não chega, que, se tudo der certo, terá uma participação mega especial aqui, talvez até em dobro. Quem sabe não role aí um fight valendo no próximo episódio. Se tudo der certo, vai acontecer. Mas enquanto não chega, vocês vão ficando aí com essa música aí, o Airport, para o jogo Gundam Wing Endless Duel, para o Super Nintendo, ou para o Super Famicom. Desculpem, porque não chegou pro Super Nintendo ele. Então, pessoal, obrigado aí pela audiência mais uma vez e nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. Um abraço a todo mundo e falou!